precisa da chuva, a rosa precisa do espinho. Ninguém pode existir nesse mundo vivendo sozinho. Um amigo é uma joia tão rara, não se encontra em qualquer lugar. É um tesouro guardado na alma de quem sabe amar. Alegria quando é pra sorrir, na tristeza quando é pra chorar. O amigo é a força que leva você a lutar. No momento em que a solidão faz silêncio no seu coração, sempre existe um amigo trazendo um carinho nas mãos. E vamos nós! Somos amigos pra valer, amigos sempre vamos ser. E entre nós não pode haver nenhum perigo. Somos amigos pra valer, por toda a vida até morrer. E quem duvida pode. Força que leva você a lutar. No momento em que a solidão faz silêncio no seu coração, sempre existe um amigo trazendo carinho nas mãos. E vocês, vamos lá! Somos amigos pra valer, amigos sempre vamos ser. E entre nós não pode haver nenhum perigo. Somos amigos pra valer, por toda a vida até morrer. E quem duvida pode ver. Somos amigos. Somos amigos pra valer, amigos sempre vamos ser. E entre nós não pode haver. Yeah.